Negativo, correto. Aguarde, ok, para o pushback. 1888, complete a final, chama a torre 1186. 286888. Salvador, bom dia, bom 888, a 4 milhas de Indiaterra. 5221. Confirma a posição que se encontra? Tá no pushback, livrou posição 12. Ah, ok, tá por trás dos hangares, é isso? Daqui do terminal, né? Afirmo. Ok, seguinte. Chama Recife, 1251, alterno 1-3-2-2-5. 7251, alterno 1-3-2-5, 3-5-3-4-5, obrigado, não se 5221, livre táxi, parte 1 no ponto, Inja, no ponto de espera, torre 1 no momento desse momento. Altímetro 1016. 16, livre táxi, pátio Inja, torre 186. Via 5811, após o AT-72 da Trif, que passará na sua retaguarda, autorizado. Se tiver, que tem um plano para táxi. São 07. SAM 3859, chama Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, com Recife, SAM 3859, tenha um bom dia. Autorizado ILS, de porta de estabilização. Controle, confirma com o 982, está com interferência na sua frequência. Salvador, poderia informar a posição, a ponte de parada é a 07? Lado do intermitente aí. Gol 1982, como me recebe? Não, é o 6311, a gente está no solo. É, qual é a ponte que a gente vai estacionar? Janela é 311, sim, autorizando a ingressar na Juliette, posição 07. 07, obrigado. Ok, 3, direita 1, 2, 1, décimo 9. Direita 2, 1, 9, 8, 8, 8. 2.096, reputação estabilizada, 9, 8, 2. Salvador, bom dia, 1888, Bruno, você escuta? 1888, bom dia, autorizado a ingressar na Alfa, repartindo 2 Juliette. Alfa, repartindo 2 Juliette, 888. 0 graus, 10 nós. Objeto 5811, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da pista 10, Sami Torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 016. Decola as 3-4, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 085221. O 5891 mantém o ponto de espera no lugar. Alugou 9085, pushback e encerramento no 612. Autorizado se tiver que ter um plano para táxi. Vamos lá. Controle, bom dia, trip 5221. Série. Trip 5221, contato radar, vou para o nível de voo 200, saída Arbor, após Arbor, direto conquista. Arbor após Arbor, direto conquista, 5221. Missão 03. Direto 3188. 1982, completa final ILS, chama a torre 1186. Só um minutinho, tem um tráfego que decolou na mesma perfil de saída e performance interior, tô dando só a separação, só um minuto. Agora dá real, tem coisa lá. 6250, desce pro 050 na chegada Mari. 050 na Mari, autorizaria a ITAP? Negativo, mantém a chegada ao sinal 6250. Decolagem 581, no vento 140 graus, 109, dá 10. Decolagem AD 589. 19, decimal 35. 3935, agora da costa, 3430. Pulou 908. Para o táxi, a bordo 167, 3 horas e 50, Campinas. Prossiga. É... Posso liberar as restrições de Mari? Liberado as restrições, 6250. Ok, sim, 6250, obrigado. Jet 5811, decola os 40, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 4935, obrigado, 5811. 1982, cheque o trem, autorizado pouso na 10, vento 140 graus, 10 nós. Lembre pouso 10, bom 982. Dados para o nível de voo 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 5811, vai. Baixo Salvador, é o Papatango Zulu. Confirme. Confirme, quem chamou o controle? Santos 487, eu salvo. Prossiga. Me confirma o horário do plano, por gentileza? 1-2-5-2-1. Esse plano é repetitivo, é isso? Afirmativo. É engraçado que eu chequei aqui na minha relação de repetitivo, então 3487 não possui aqui o seu plano na lista, ok, do repetitivo. O centro não tem o seu plano de voo. Eu vou te dar uma checada aí com o pessoal da companhia. Estou aceitando, já estamos. Ok. Alô, Salvador, gol 1982. Táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05982. 19085, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 109. Livre Controle, muito bom dia, Gol 9085. Gol 9085, contato radar, cima para o nível de voo 360. Voa direto, Leda. À direita, Leda, o 9085. Webjet 5811, chama Recife no 260, alterno 1288. 0282, 5811. NB250, tá autorizado ILS, reporta estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado, 6250. Siga, são 3487. conversado com a empresa e a equipe de plano de voo efetivo diariamente de voo. Ok, eu chequei aqui na minha relação do plano de voo, 3487. É, não tem nenhum plano não com esse indicativo. Cheguei com a sala PLN Recife, ele não tem lá esse plano de voo. O operador do ACC também não tem esse plano de voo. Engraçado porque esse plano é repetitivo, mas o pessoal está entrando em contato com esse CGNA para descobrir o motivo, mas o plano é repetitivo diariamente. Ok, gente. Inclusive, a relação do plano de repetitivo que eu tenho aqui é até o dia 13, o dia 5 até o dia 13, ok? Esse plano 251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Visto ainda de Jackson, para falta. Visto ainda de Jackson, autorizado Cairo a 1000 pés pelo corredor ASEP, estão no 7, curva direita, controle 119 virtual 35, transponda 0160. Se chama Torre 1186. 7286, Xaverno 6250, uma boa. Operacionalmente está com o sistema de torre 118.6. Salvador, bom dia, Xané, 6250, 3 milhas do externo. 6250, bom dia, continua a aproximação, reforço o marcador externo embaixo travado. Reportará 6250. Solo. Prossiga, Solo. Ok, recebi o seu plano aqui, só vou checar a rota, ok? Só aguarde só mais uns minutos. Problema, eu acredito que foi algum problema no CCAM, aqui no sistema de transmissão, estava com um problema em Brasília e foi resolvido acho uma hora atrás, deve ter resquício disso ainda. Mas, cara, eu teria que cortar naquela lista, você vem de dia 5 a dia 13, vamos ver. A lista do repetitivo, eu olhei aqui, realmente não possui o seu plano, entendeu? Não sei se desse tipo, desse problema aí que deu no CCAM afetou a minha relação do repetitivo. Eu tô conversando inclusive com a célula do CGNA aqui em Recife, ok? Mantenha a escuta. Ajuste 1-0, 1-6, voa direto Duna. Pássaro 87, contra a cópia. Pronto, cópia, 3487. Então, 3487, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. pistão 10, curva direita. A saída será da Leda Eudes. Eudes intercepta o Peso 44. Após púlpito, após direto Guarulhos. Controle 119 decimal 35, responda 5056. Autorizado, 360 para Guarulhos, decola da 190 com curva direita, Natá, Leda, Eudes, Peso 44, púlpito 1935 ao controle, 5056, responda 3487. São 3487, posicionamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Pronto, puxa acionamento, 3487. São 3487, autorizado, estamos pronto para ataque. Autorizado, chama ataque, 3487. Ok, eu cheguei aqui com a célula do CGNA no centro Recife. O mesmo informou lá que o seu plano realmente não consta na listagem do repetitivo, ok? Do CGNA. Não tem, não consta lá. Sala 55, 1290. 89, 6250. Salvador 35494, realizando um pequeno desvio à esquerda da rota para evitar formações. Bem, após desvio, voa Duna, está autorizado ILS. Após desvio, retorna para onde Duna, atualizado ILS para o 5494 da firma. Será 6250, o gate será 10, tem uma aeronave da